Já a seguir, estou de volta e tenho umas coisas para dizer. Faço um pequeno resumo do que ficou para trás nestes meses e sobre o qual não consegui falar. Partilho alguma da minha experiência no Tribeca Lisboa, alguns clipes das conferências de imprensa e falo com o realizador de um dos filmes que lá passou, António Ferreira, o realizador de A Memória do Cheiro das Coisas. Olá! Já há algum tempo que não fazia isto, uns 10 meses. Há crianças que foram feitas quando parei com o programa que fazia na rádio e que agora estão a causar-vos insónias e sei de quem as tenha feito, por acaso. Peço desculpa se eu era o vosso contraceptivo. Antes que isto fique ainda mais estranho, e para quem não me conhece, mas viu um gajo que não sabe posar para uma fotografia e decidiu sim, vou ouvir isto, ou mesmo para quem me conhece, cá vai uma introdução rápida. Olá, eu sou o Manuel Reis. Entre blogs, podcasts e rádio, falo sobre televisão e cinema desde 2006. Nos podcasts, comecei no podcast TV Dependente, no blog com o mesmo nome, até 2015. O blog já não existe, infelizmente. Depois disso, fiz dois podcasts sobre duas séries da HBO, nunca ligados ao canal. Foram Cabeça do Ned, sobre Game of Thrones, e As Vozes da Dolores, sobre Westworld. Fiz também umas watch parties para Game of Thrones, em que havia gravações do podcast ao vivo, e também fiz uma watch party para o final do Porto Sol. Desde 2019 que falava de cultura pop em língua portuguesa na Epopeia, uma rubrica e podcast na RDP Internacional. E digo falava porque decidi terminar com o programa no início do ano. Não posso dizer que a epopeia tenha terminado da forma como eu gostaria, mas por vezes é preciso tomar estas decisões. E antes de ir à parte chata, porque é uma parte chata que preciso de pôr cá fora, tenho que agradecer a várias pessoas, a começar pelo João Bacalhau, que abriu a porta da RDP Internacional e me apresentou à Karina Jorge, com quem o entendimento foi imediato desde o primeiro segundo e durante estes anos todos. Junto-lhes a incrível Andreia Rocha e o não menos espetacular João Pedro Bandeira, que me aturaram quando os outros estavam de merecidas férias. Agradeço também ao João Barreiros pela liberdade total que tive para fazer a rubrica. A única condição que me era imposta era limitar-me ao tema, obviamente, mas podia falar do que quisesse, houvesse ou não envolvimento da RTP, e não o teria feito de outra forma. Estendo daqui um abraço também a toda a equipa da RDP Internacional, aos que por lá passaram, aos que ainda lá estão, que fazem os possíveis para levar Portugal aos portugueses em todo o mundo com informação relevante para as suas vidas. As emissões internacionais da RDP, rádio, como da RTP, televisão, tanto uma como outra, devem existir como serviços autónomos e focados em servir os imigrantes e as comunidades portuguesas de forma prática e útil. Agradeço também a todos os argumentistas, produtores, realizadores e atores que passaram pelas conversas na epopeia, e a todos os promotores, agentes e pessoal de relações públicas, e às pessoas que conhecem outras pessoas e que facilitaram pontos com quem consegui levar ao programa. Espero que continuemos a fazer essas pontes nos próximos tempos. Agora, por aqui. Estendo este agradecimento também aos que me deram palavras de encorajamento, tanto aos que o fizeram durante a produção do programa, como a quem as deu depois disso, sabendo ou não da situação. Por fim, mas nunca, nunca esquecidos, aos ouvintes. Aos que não diziam nada, aos que diziam que depois iam ouvir e depois subscreviam, que é a maior mentira do mundo dos podcasts. Aos que deram palavras de força, aos que também diziam e davam feedback sobre o programa, e também à senhora que fez a única queixa que recebi, pelo menos a única que eu saiba, sobre o excesso de utilização da minha parte de palavras estrangeiras. E até certo ponto dou alguma razão à senhora, não nos podemos esquecer, RTP, Serviço Público Português, Portugal, tem que ser assim. Agora vem a parte chata, e aproveito já para dizer, se quiserem passar à frente de algum momento, e se a vossa aplicação de podcast podcast os suportar. Este podcast tem capítulos, podem ir diretamente para a parte que vos interessa, os tempos estão indicados na descrição. Eu terminei a epopeia porque fui muito simplesmente desconsiderado, desrespeitado e desvalorizado. Não vou entrar em mais detalhes, quem tinha mesmo que saber os motivos sábios, se calhar eu também devia ter batido o pé mais cedo. Não foi uma decisão súbita, mesmo que o programa, o final do programa tenha sido abrupto e sem aviso. Muito pelo contrário, foi uma decisão bastante ponderada e feita internamente com algumas semanas de aviso, fora várias outras abordagens feitas ao longo dos 5 anos em que produzi o programa. Se alguém estiver a ouvir isto e quiser associar este final, alguma motivação externa à recente mudança de direções, outras mudanças, não teve nada a ver. Isto foi vários meses antes disto acontecer. O programa terminou em janeiro, essa mudança de direções na RTP foi em maio, não tem nada a ver, nem eu tinha ideia de que isso fosse acontecer. Depois de uma altura em que muito se falou sobre o futuro da RTP, à boleia do novo contrato de concessão, ou que se põe em causa programa A, ou se programa A ou se programa B cumprem o âmbito de serviço público, seria muito mais importante se a própria RTP fizesse uma reflexão sobre a sua cultura de funcionamento e da forma como tratam e valorizam os seus trabalhadores, desde os funcionários a tempo inteiro aos colaboradores pontuais, com mais visibilidade ou menos, seja numa transmissão televisiva da RTP1 ou numa antena digital da RDP. Estas não são conversas que se têm apenas num dia, nem numa semana, e certamente que demorariam o seu tempo se fossem feitas e tidas em boa fé para mudar alguma coisa. No entanto, quero deixar algo claro. Essas conversas teriam sempre de existir dentro do pressuposto que é o da manutenção de uma RTP pública do Estado, que garante um serviço público de rádio e televisão e que continua a promover esse serviço público nas várias vertentes em que já o promove. Até digo mais, considerando que a RTP é um dos operadores de serviço público europeus com menor financiamento público per capita e, sobretudo, quando pomos esse financiamento e esses valores ao lado do financiamento que é feito por países com economias comparáveis à nossa, a RTP até precisa de ser reforçada e não desmantelada à boleia de justificações dadas com base em facilitismos tecnológicos da moda ou das obsessões pouco saudáveis de privatizar empresas e instituições públicas apenas por privatizar. Mas esta é a minha opinião. Ora, isto já dá pistas para a pergunta que aí vem. O que é ou o que será o já a seguir? Para já, será o que era a epopeia. Alguma cultura pop em língua portuguesa? Eu quero fazer mais, não implica que não o faça. Quero ter a porta aberta para falar de outros assuntos, sempre nesta interseção dos mídia e da cultura. Séries, obviamente, filmes, certamente, videojogos, podcasts, se eu achar que se justifica, claro, até wrestling. Se houver uma justificação plausível, vamos a isso. Como fazia na epopeia, se eu entender que existe qualidade num trabalho ou um ponto de conversa positivo, querei trazer a conversa para aqui e tentarei fazer com que vocês se sintam incluídos nela. Há várias coisas que eu não sei. Uma delas é a duração dos episódios. Essa poderá ser mais flexível. A epopeia já era bastante flexível quando justificava. Eram os 10 minutos da rádio em direto, que na verdade eram 15. E muitas vezes, algumas vezes, houve alguns episódios mais extensos, nos 30, 40 minutos, quando essa conversa apresentava justificações. Não sei o dia em que sairão novos episódios, nem o ritmo a que sairão. Para já, às sextas, por vários motivos. Um dos quais é que há comunicações feitas à quinta-feira à tarde e assim ainda as apanho, que é algo que não costumava acontecer com a epopeia. Em princípio também serão episódios semanais, vamos ver. Não sei se ou quando publico isto em vídeo. Editar áudio é mais simples e neste momento, como disse, quero tentar começar a partir do que sei, do que fazia, devagar e construir a partir daí. Posto isto, é preciso ver o que é que ficou para trás. E aqui vou-me focar apenas nas séries de televisão. Houve algumas que passaram e passaram despercebidas ou pelo menos pouco percebidas. A RTP continua a fazer a sua aposta e a ser a principal força da ficção em Portugal, que não telenovelas, continua a apoiar diversos filmes, continua a ter séries, não só séries na RTP1, mas também séries exclusivas no RTP Play, que já vão para lá dos projetos do RTP Lab, e já agora a RTP abriu agora uma janela na RTP1 para transmissão de projetos do RTP Lab, que muito merecem esse espaço também. Há ali séries incríveis. O Astro Humano foi, para muitos críticos, uma das grandes séries do ano passado, e é um projeto RTP Lab, é um projeto feito com um baixíssimo orçamento e muito amor e muita vontade. E há uma conversa que tive com o Pedro e o Filipe, os criadores da série, na Epopeia no ano passado. Podem ir ouvir também na RTP Play. A TVI tem feito uma aposta crescente nas séries, algumas com apoio que vai muito para lá dos 50%, com efetiva participação da Prime Video, da Amazon. Uma delas foi O Arquiteto, uma série que causou muita polémica quando foi anunciada, mas que tinha, muito sinceramente, bons sinais em relação às pessoas que estavam envolvidas. É uma série escrita pela Patrícia Muller, que normalmente gosta de dar às mulheres um ponto de vista muito firme, gosta de contar as histórias do ponto de vista das mulheres. A série também contava com o Rui Melo, que não é uma pessoa que se envolva em projetos que vangloriam uma pessoa como o Tomás Taveira, e a série também mudou o seu âmbito, deixou de ser uma série sobre Tomás Taveira para ser uma série que é uma obra de ficção, e qualquer semelhança com a realidade era pura coincidência. Passou a ser sobre o arquiteto Tomé Serpa, que não tem nada a ver, e passou a ser sobre um centro comercial em Lisboa que tem 3 torres de utilização mista, que não tem nada a ver com o centro comercial das Amoreiras. Fora isso, o elenco é incrível. Para lá do Rui Melo, temos também a Maria João Pinha, Teresa Tavares e a Paulo Antunes à cabeça. E tem um apoio da APAV que eu, muito sinceramente, questiono. E isso foi o pormenor com que eu fiquei da série. Numa série que confunde tanto realidade com ficção, apesar da declaração no início, nós sabemos exatamente sobre quem é que é a série e sobre o que é a série, ok? Não, não... Vá lá. Nós sabemos sobre o que é. Não nos tomem por parvos. Há um momento na série em que... Há vários momentos na série em que falam da fundação da APAV, falam da função dela. No final de cada episódio há um cartão sobre... um cartão com os contactos da APAV, com a linha de apoio à vítima. E acho muito bem que o façam. É preciso pôr estes assuntos na ordem do dia. É preciso, se calhar, contar a história a partir da perspectiva das pessoas que foram afetadas. No entanto, há um momento na série, isto são spoilers, é a vida, em que é feito um desfalque ao escritório do arquiteto. E, de repente, a APAV, na série, não na vida real, não sei, mas não na vida real, recebe um grande donativo de dinheiro. Eu aí questiono como é que a APAV se sente confortável com uma história destas. E fico a matutar e fico a pensar, e um dia gostava de ter aqui a Patrícia Muller para falarmos sobre isso, porque Não sei, eu se estivesse na PAV, aquilo não me caía bem. Se fizesse parte da associação, aquilo não me caía bem e não acho que tenha sido um bom pormenor. A série é bastante... está bastante acima do ok, acho que ficou bastante acima das minhas expectativas. Como já disse, o elenco faz um excelente trabalho, o Rui Melo... noutros países seria nomeado para um Emmy. Há uma cena no último episódio que é profundamente aterradora e que é a cena de prémio para o Rui Melo. Merecia todos os Emmys. A Maria João Pinho e a Teresa Tavares e o Paulo Abantunes também mereciam ser consideradas, se calhar até das três, até destaco mais a Paula Abantunes, que também faz um papelão nesta série. O elenco está absolutamente de parabéns. Outra série que estreou na TVI durante o ano foi mais ou menos durante o 25 de Abril, chama-se Mulheres às Armas. É uma série que tem o envolvimento da Patrícia Sequeira, que esteve no projeto das Doce, fez o Erro 404. Tem a Vitória Guerra, a Sara Carinhas, a Silvia Chiola, a Madalena Almeida, excelente elenco também. No entanto, é uma série que teve dois grandes... já agora é uma série passada numa fábrica de têxteis, não é só passada lá, mas sobretudo numa fábrica de têxteis que fazia as fardas para os militares que estavam na Guerra Colonial. E mostra as dinâmicas da altura, dinâmicas muito interessantes. Só tenho dois grandes problemas com a série. O primeiro é que só durou 3 episódios e aquele final pareceu extremamente apressado. E o segundo, e é um problema maior que eu tenho ainda, foram as experiências feitas com inteligência artificial, que ficaram muito, muito, muito, muito aquém daquilo que seria aceitável até numa qualquer produção. Desde uma bandeira do lado errado do mastro, a uma ponte 25 de Abril, um plano aéreo sobre um suposto Tejo, à boleia de uma suposta gaivota, em que passa por uma suposta ponte 25 de Abril que mais parece a Golden Gate. E sim, são diferentes e há formas de distinguir as duas pontes. Acho que ficou muito aquém do que seria desejável para uma série destas. O elenco é espetacular, mas um bom elenco muitas vezes não salva... a história não salva alguns pormenores que acabam por pesar negativamente na avaliação deste projeto. No entanto, nota-se a subida de qualidade da TVI, a aposta. No outro dia disseram que a TVI, a ideia da TVI é ter uma série todos os dias durante e depois ir mudando para uma nova temporada de uma nova série e fazer isto todo o ano, a seguir à novela ou a seguir a duas novelas. Parece uma aposta ambiciosa, arriscada, mas que pode correr muito bem e é muito bem-vindo nesses formatos. É extremamente bem-vindo. A RTP, em fevereiro, apresentou um projeto que foi o Séries em Série, um evento no São Jorge, em que apresentaram vários episódios de séries que viriam a estrear ao longo do ano. Algumas ainda não estrearam. Houve uma que já estreou na HBO Max com outro título, foi apresentada como Vitória e entretanto estreou com o título O Grito, provavelmente a novela da SIC que também está na Disney Plus teve alguma coisa a ver com isso. Eu nas séries que estrearam este ano da RTP destaco obviamente Ruído, mais um projeto experimental do Bruno Nogueira que a meu ver deu um excelente resultado. Destaco ainda Punto Nemo, uma coprodução com Espanha de ficção científica e alguma fantasia. Imaginem um Lost feito à portuguesa com a Sara Matos. É uma excelente experiência. Foi renovada para uma segunda temporada que está neste momento a ser gravada. Vale a pena ver. Está também na Prime Video esta. E Felp, a nova do Manuel Pureza, criador de Pôr do Sol, que trouxe os fantoches para a televisão portuguesa de volta, numa perspectiva mais adulta, a beber também inspiração daquilo que o Rui Melo fez anteriormente com a Avenida Q, com a adaptação portuguesa da Avenida Q. Felp está na RTP Play e está também na HBO Max. Vamos ver quanto tempo mais é que eles ficam com esse nome e não voltam a ser só HBO. Aceitam-se apostas. Vamos ter tempo nos próximos tempos, lá está, para falar destas produções e de outras, mas para já vou fui ao Tribeca, uma segunda edição do Tribeca que corrigiu erros do passado, que se mudou para salas de cinema, para auditórios mais ou menos improvisados, mas definitivamente com melhores condições do que no ano passado, nomeadamente no Teatro Ibérico e no Convento do Beato. Mesmo o Convento do Beato, aquilo é um espaço gigantesco, profundamente aberto, mas eles conseguiram criar um auditório com boas condições, considerando o tipo de espaço que é. Com boas condições acústicas, considerando o espaço que é. Acabou por se focar também, por focar a programação muito mais nas conversas do que nos filmes. Há quem diga que se calhar esse será o melhor caminho a tomar. Eu prefiro ver filmes, discordo, e ainda vi alguns, mas primeiro, antes de ir a esses filmes, essas notas sobre os filmes, vou a alguns áudios sobre alguns áudios das conferências de imprensa. Vou começar pela Meg Ryan, com uma pergunta que fiz à boleia de algo que o Giancarlo Esposito disse na conferência de imprensa dele sobre comédias românticas em papéis de uma certa idade, ou seja, pessoas nos seus 50 ou 60, e sobre se essas comédias são comercialmente viáveis. Daqui a pouco vamos ouvir o Giancarlo Esposito, já vão perceber porquê. Mas primeiro vamos ouvir a Meg Ryan. Antes de passar o primeiro clipe, só um pequeno ponto prévio. Na RTP isto teria necessariamente de passar por uma dobragem. Isso também só aconteceu uma vez. Obrigado, Miguel Peixoto. Aqui não tenho essa obrigação de dobrar e também não teria ninguém para o fazer. Mas isso não implica que não possa ter uma tradução, e essa tradução estará disponível na transcrição do episódio, juntamente com a transcrição do áudio original. Vamos então ouvir a Meg Ryan. I think that answer always comes down to, are they commercially viable, right? Like, most answers to how things get greenlight are about that. It's a constraint, and it's also, a fact. I was thinking about something you just said in the beginning of that question. If you're asking me if I'm going to do another one. Oh, I know what I was going to say. Hold on. I feel like I listen to things sometimes. I listen to certain podcasts or whatever, and you just get this feeling that rom-coms are the backwater of, in some way. Like, and I really don't feel that way. I have so much respect for that genre and how specific it is, and how it's just such a fine line to walk. It is, and all these different genres have different sets of audience expectations that they satisfy. And I don't know, I'm really proud. I've done like 40 movies, and maybe 8 of them were rom-coms, and those seem to be the ones that people remember. And I really am proud of that. So, and, for example, it's completely different. Yeah. From every scene. Yeah, yeah. And that was, of course, Nora Ephron's brilliance, and you being able to use the genre as a way, like a social commentary. She was really of her time and of, she was also timeless. Ali a meio, se não perceberam, perguntei sobre o Sleepless in Seattle, conhecido por cá como Sintonia do Amor. Filmaço. Um outro filme que eu também acho muito giro, mas que foi arrasado pela crítica e pelo público quando saiu, foi As Aventuras de Rocky Bullwinkle, uma adaptação de 1999 da série de animação de Jay Ward, produzido pelos criadores do Tribeca, do Festival Tribeca em Nova York, Robert De Niro e Jane Rosenthal. Eu aproveitei que Piper Perabo, que protagonizou esse filme quando era muito nova, pouco antes da estreia do Coyote Par, de Coyote Ugly, eu perguntei-lhe como é que é ser jovem, estar a afirmar-se e ter que lidar com estas críticas e com este, com o arrasar de que o filme foi, no meu entender, injustamente vítima na altura. There are two sides of the movie business. One is the creative process and one is the economic side. And in some ways, you are responsible to fulfill your creative obligation to the fullest extent. So as a way of showing your responsibility to the trust and the money that people put behind your work. But really, and I take that very seriously, and I do my work and I show up on time and I show up for all my press and I support the films and television shows that I work on in the theater. Because I believe that's part of the responsibility of being hired as an actor. But that's a little bit where it ends. My job is to tell the story to the best of my ability and collaborate with everyone. And what happens, I can't control that. And so I was really lucky on Rocky and Bullwinkle that it's being helmed by De Niro. There were so many amazing actors in that film. Carl Reiner's in that film, Janine Garofalo, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, John Goodman, Jason Alexander, Rene Russo, thank you. Keenan is, I mean, like, people we're friends with now. There are huge movie stars in that movie, and Jonathan Winters, of course, Jonathan Winters is in it. There are massive, important talents in that film, and so for me, what I took away from being able to work with those artists and watch them work is so much more valuable than what the box office was. I mean, I don't get any more money whether people go or not. So at 20, I was learning so much by being on a set with De Niro, and I got Coyote Ugly right after I did Rocky and Bullwinkle. So I know that you have to be responsible for the in some ways, but I also know I can only control what I can control. Piper Perabo, que, como já disse, é mais conhecida pelo seu trabalho em Coyote Ugly, o filme que lhe deu sucesso, também na série Covert Affairs, mas ela em abril, maio, fez uma pequena participação numa série pouco conhecida, chamada Anatomia de Grey, em que trouxe de volta uma das grandes tradições da série e obviamente eu tinha que lhe perguntar sobre isso. Actually, Stephen and I were coming out of the theater in New York when I got an email from my agent, and the subject was Grey's Anatomy, and it's the 21st season of Grey's Anatomy. That's how many years that show has been on. There are people who actually have graduated from med school who were children, saw Grey's Anatomy, and wanted to become doctors, who are doctors now. And I opened the email, and it was a script of Grey's Anatomy that the character is barely in, and I read the scenes out loud to Steven. We were like laying on the floor in the house. And I was like, why do they need me for this part? It's like a mother who she barely speaks, and I'm just mostly crying the whole time, and they want me to fly to LA to be this lady who's crying, kind of in the C storyline. There's a lot of people who could, you don't need me, you know, there's a lot of people who could do that. And Steven said to me, I mean, unless you're going to take a whole hospital hostage and blow it up, I don't think you need to do it. And I said, can I talk to the showrunner? And we got on a short call. She got on the call with me, and I said, just tell me what happened. Like, I mean, why do you need me? And she goes, oh, because you're in the third episode, you're going to take the hospital hostage and blow it up. And I was like, I'm going to blow up the Grey's Anatomy hospital. And she said, yeah. And I was like, I'll be right there. I was so excited. You know, Denzel had done a movie called John Q, where they won't operate on his kid. And it's this really tight, tense thriller about a little bit about the healthcare problems in America. And so I thought Denzel was really good in that. It's a really relatable obstacle. The stakes are so clear. Like, anybody can understand that you, as a parent, would just sort of lose your marbles over that. And I was so excited to do it. It was really fun to blow up the hospital. Piper Parable, que esteve em Lisboa com o marido, Stephen Kay, realizador, colaborador habitual de Taylor Sheridan nos projetos que o autor de Yellowstone tem tido, sobretudo na Paramount Plus, que cá podem ser vistos na Sky Showtime. Piper Parable também já apareceu em alguns desses projetos. Posto isto, vamos àquela primeira conferência de imprensa de que vos tinha falado, a do Giancarlo Esposito, que foi uma experiência em si só. Eu só perguntei ao Giancarlo que papéis é que ele gostaria de fazer, o que é que ele procurava. Ora, isto tornaram-se em quase 10 minutos de resposta, mas que vale a pena ouvir. Era uma conferência de imprensa que devia ter demorado 30 minutos, acabou por durar 45 e por se transformar numa palestra motivacional. I just had this whole conversation with a friend of mine about reminding myself to empower myself. I don't wait for the big franchises to come for me. The whole reason Captain America happened was fan casting. They wanted me to play Charles Xavier. And I ran into a Marvel rep and they knew that. And I said, you know, it would be great if that could happen. And he said, we're not ready to do it. We've already done it. And I thought to myself, yeah, why would I want to do something that's already been done by other great actors? Why wouldn't I want to do something new? And I looked at, you know, I love the people at Marvel. And I said to Nate Moore, I said, well, you know, look, I'd love to work with you guys. I think what you do is really great. It would be great if it were something different, something new. Then I had the opportunity to do Superman and fell in love with James Gunn. But that deal didn't work out. The timing didn't work out. And I could have twisted myself into a pretzel to have it work out. But it wasn't right. And so would I love to do, you know, Freeze? You know, yeah, I'd love to do some more comic stuff. And I've had an opportunity to do games. The whole reason why I did a game wasn't just to do a game. I think you asked a question about the game. No, it was, who was it? It was you. Yeah. The reason I did Far Cry 6 was because I wanted to know how they did that stuff. I mean, it was simple as that. Like, how do you do that? And you know, so part of me is really, like, inquisitive. In wonder, enchantment, and joy, as you should be in your life. And so I learned. You know, I had done a week on Mouse Guard for West Ball, never came out, movie never got made. So I was in the green suit before I knew that. I went back to, and worked with Coppola in Cotton Club, and we did all of our rehearsals on a green screen set. This is the next level of all that. You know, Moff Gideon in costume, in a volume. How do you do that? You know, so Far Cry 6 was like, I'm in a green suit with a football helmet on my head, with a rail on the front, with two cameras and three lights in between into my face. And I had to act through that with another actor. And I had sensors on every part of my body. My knuckles, my elbows, my knees. So everything could be then recorded and articulated. And I was in a room where everything on the ceiling, you see all the lights and you see all the boxes, those are all cameras. So they're taking a big view of me, a facial view of me, and then they ship it off to these people over there behind their computers, and then they make me. I was like, I want to know how that's done. You know, I was really inquisitive. So that's why I do things. So what's in store for me? I read books, I'm a reader, so I find stories in books. Just found about 6-8 months ago, I found a Stephen King short story, and I wrote Stephen King. And I said, can I get the rights? And he said, yes. And then I had done a picture called Abigail. I'm telling you this story for a reason. This is how you make it happen. Hamilton is a line from Hamilton, the musical. I want to be in the room where it happens. Well, it don't just happen. You got to put yourself in the room where it happens. Right? You got to ask it. You got to invite it. So I wrote Stephen. He gave me the rights. I'm at the premiere of Abigail. Because you asked me what I want to do. Plays into that. I want to make a horror movie in that genre. And I met Guy Busick, who wrote Abigail, and the Scream guys directed it. And I met him at the party, and I had just written an email to Stephen. And he was a fan of mine, I'm a fan of his. We never met when I made the movie in Ireland. And I was like, hey, Guy. And I said, look, I'm going to want to talk to you, but I can't talk to you yet. I want to work with you. I've got something in mind. You'll hear from me soon. He started laughing. And he said, oh, I love what you do with blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. And 3 months later, I signed the deal for the rights, and I called Guy, and I said, I got this Stephen King short story. Then you have to be a salesman. In your life, you have to put on and take off a lot of hats. So then I called him, and I had my salesman hat on. I said, Guy, I really love this. I really want you to write it. Why don't you read the story and let's talk? Turns out he had worked with Stephen King years ago. I had worked with Stephen King years ago. Stephen was a big fan of Gustavo and Breaking Bad, and it was seamless. So then we started working together for 6 months and took the short story and started to talk about how we'd make it into a film. And then we started to pitch it to studios, and we pitched it, Perseverance plays into this, 10 times, didn't sell it. Finally, we sold it, and Stephen has approved us. And as soon as Guy's contract is signed, which it's just about signed, we will start to collaborate on the ideas to make it into a feature film. So that's one thing. I want to do an action picture. So I've been buffing up, and I really am still physical. So I want to take advantage of that and do that. I want to do a romantic comedy. So I'm talking to a writer about that. Because when do you experience romantic comedies that have someone of a certain age? Now I'm 6 years old, so I'm really still young. But when people who, look, I've been married and divorced, I have 4 children. So, but yeah, does that mean I can't have love in my life? No, it doesn't. And so because of the yearning for that partnership, I've thought, oh, there's a story there about how do you find that again? How do you become unjaded and find the right person for you? It's different than it was when you were 20. It's different than it was when you were 30. You know, you're looking for something a little bit that's more of a match. And so a romantic comedy's in store. And then I have a graphic novel. I had an idea, because I'm half Italian, born in Copenhagen, raised in Italy. I had a hitman idea, because I love that genre. I love Matteo Garrone. I love Gamora. And I'm Italian. So I was able to have an idea about a hitman in Italy who's from the States, who's a mixed race person. And I sold it, salesman hat, to Simon & Schuster. And they optioned it. And I got a writer, and I got a really wonderful artist, and we have a graphic novel, which is going to the publisher next week. So we decided that we're going to do the graphic novel and then turn the graphic novel into a film of which I will star in. Right? So you figure out, and I'm passionate. You can feel my passion, right? This kind of story hasn't been told before. And so we created that, and then I'm writing a memoir. So that's kind of what's in store. I look for things that haven't been done. I one day want to play Pushkin, who is a Russian philosopher, poet, musician. I want to tell stories that are interesting, and I also have an interest in playing a guy who, Paul Cuffey, who was the richest black man in America in the 1800s. But he was a Quaker, he lived in New England, and he built 6 whaling boats. And he was a master whaler. And he was a free man. He was part Indian, part black. He died broke, but he had an idea to colonize Africa with black people from America because they were slaves. Not that story, but a part of Africa. And his story is kind of amazing. He eventually gave up on that idea, but he was free on the water as a whaler, as a sailor, but he was industrious. He would go out, and all the white sailors, whalers were jealous. Whale oil, by the way, was like oil. It's what lit the world. And so he made so much money because he would go out and he'd bring back more whales than anybody else, but that would put him over, you know, in Europe somewhere. He'd bring the whales back. He would go back to Europe and he would buy steel. Why steel? Well, because he wanted to build another boat. And so he would take chickens over and animals over, buy metal, come back and make his own boat. The guy was a genius. But stories like that I think are interesting. Eu bem disse que isto ia valer a pena. Se algum dia fizer um Patreon, vou lá meter os 45 minutos desta conferência de imprensa na íntegra. É realmente um momento que os presentes, eu incluído, vão guardar para o resto da vida. Mesmo com a vertente das conversas, o Tribeca não deixa de dizer que é um festival de cinema, pelo que ainda deu para ir ver alguns filmes. É altamente improvável que surja em conversa nos Oscars, mas podia. If I Had Legs, I'd Kick You, de Mary Bronstein, deu a Rose Byrne o Urso de Prata de Melhor Performance no Festival de Berlim, numa excelente demonstração das dificuldades de ser mãe. O filme também contou com a estreia de Conan O'Brien como ator dramático. Está ok. O filme tem estreia marcada em Portugal para fevereiro de 2026. Vejam, vão ver. Outro dos filmes que passou por lá foi Match, o primeiro filme de Duarte Neves, produzido pelo Ruben Alves, o realizador da Gaiola Dourada, sobre um ator de novelas que se refugia no sexo para lidar com os problemas da sua vida. Eu juro que este filme, Match, é das coisas mais loucas que vi numa sala de cinema nos últimos anos. No final da sessão, o teatro ibérico estava todo a tentar processar o que tinha acabado de ver, ainda durante a conversa após o filme. É um filme que ainda não tem data de estreia, mas que poderá fazer algum barulho, poderá gerar alguma controvérsia quando vier a estrear. E espero bem que estreie, porque, como disse, ainda hoje também penso nesse filme de fogo. Aquilo foi mesmo, mesmo, mesmo louco. Um filme que já estreou nas salas foi A Memória do Cheiro das Coisas. Estreou no início de novembro, no circuito comercial. O filme também passou no Tribeca e conta-nos a história de um antigo combatente na Guerra Colonial que vai para um lar de idosos e passa a ser acompanhado por uma funcionária afrodescendente. Tem tudo para correr bem. Tudo. Eu estive um pouco à conversa com o António Ferreira, realizador, produtor e co-argumentista do filme. António, muito obrigado por teres aceito este convite. Logo no momento do filme, no momento em que vi o filme, sabia que queria falar contigo sobre ele. É um grande trabalho, um trabalho muito humanista, muito que reflete muito bem não só um, mas vários temas que são explorados ao longo do filme. Foi uma decisão consciente a de explorar tantos temas e não te focares apenas, ou não se focarem apenas num? Sim, porque eles estão ligados, não é? Portanto, obviamente, eu acho que o tema central do filme é a questão do envelhecimento, embora com a particularidade que este homem que é retratado no filme é um ex-combatente da Guerra Colonial e com todas as características adjacentes a um homem, pronto, que teve essa experiência de vida. e fazia parte, enfim, do conflito central do filme, e era isso também que eu queria abordar. O que é que acontece a um homem destes, que é educado, cresce com esta mentalidade salazarista, né, em que olhávamos para as ex-colónias como parte de Portugal, né? Como aliás um dos temas que eu usei no filme, que é o Angola é Nosso, que era uma ferramenta de propaganda do regime, era usada massivamente, diariamente, na rádio portuguesa, para ir mentalizando a população que aquilo era uma guerra justa, né? Que Angola é nossa, Angola é Portugal, etc. E o que acontece a um homem desses, quando agora mais velho, vulnerável, a precisar de ajuda, quem está lá para o ajudar é uma mulher negra. Portanto, isso não é um facto irrelevante. E a ideia era abordar, através desta perspectiva do envelhecimento e desta fase de final de vida, abordar também toda esta questão do racismo estrutural, desta geração que está a desaparecer. São os últimos homens que ainda estão vivos, portanto, e abordar este tema. Aliás, se pensarmos bem, Portugal é provavelmente no contexto europeu, provavelmente não, é no contexto europeu, o único país que ainda tem uma memória viva de guerra. Fomos os últimos, né, a acabar com a colonização, e ainda temos uma geração que está viva e fora que deu, Balcãs, de facto, na guerra. Fora os Balcãs e... Sim, fora os Balcãs. Em que também enviamos para lá tropas. E agora que vivemos num período em que se fala novamente de guerra e de corrida ao armamento, não é um assunto menor. Tenho algumas dúvidas que estes homens que passaram pela guerra estejam assim tão empolgados com esta ideia de eventualmente voltarmos a ter uma guerra no nosso território. Portanto, acho que é um assunto completamente pertinente. Eu até diria que, considerando as conversas que vêm sempre à tona lá por abril ou por novembro, quase como os milagres de Fátima, um mês depois e um mês antes, é essa memória que está a começar a fazer falta também. Exatamente. E que se calhar não se registaram todas as aprendizagens que devíamos ter registado. Sim, nós damos por garantido certas coisas, né? Nomeadamente, enfim, os valores da democracia e da liberdade, e parece que não, porque de facto a memória é uma coisa extremamente importante, e apesar do assunto até ser abordado nas escolas, mas talvez não com o peso necessário, parece que efetivamente o povo tem memória curta, e de repente há quem tente reescrever a história e reinterpretar os factos, nem que seja à luz de mentiras, e que corremos riscos verdadeiros de perder, de retrocesso, não é? Eu nem sei se comentei isto contigo no final do filme, mas nós temos, estamos com 51 anos desde o 25 de Abril, e são poucos os projetos que temos tido, e muito mais focados no século XXI, sobre a guerra colonial, tanto filmes de ficção como o excelente documentário A Guerra, que se calhar devia estar disponível, nos arquivos da RTP ou no RTP Play, para mais fácil acesso, em vez de termos que estar à pesca dos DVDs na Feira da Ladra ou na segunda mão, ou onde quer que os apanhemos. É verdade. E faz muita falta, mas lá está a exploração do tema dos idosos, do abandono dos idosos. Nós também... acabamos por estar mais cientes, se calhar com esta geração de idosos e de filhos, sobretudo, daquilo pelo qual os nossos pais e os nossos avós passam. Não sei se concordas comigo, que se calhar somos gerações um pouco mais abertas e disponíveis para falar sobre isso também. Sim, e enfim, mais não seja porque tivemos a experiência direta de, pronto, conviver com os nossos pais, que foi o meu caso, que estiveram na guerra colonial, e o meu pai esteve numa zona de combate mesmo, porque nem toda a gente teve a mesma experiência da guerra, não é? E eu acho que esta geração impôs-se um grande silêncio sobre esta geração, porque obviamente o 25 de Abril, que era a comemoração do final da guerra, né, e da ditadura, e parece que não ficou muito espaço para se falar do que é que de facto aconteceu lá. Eu posso falar, por exemplo, do caso do meu pai. Ele raramente falou sobre isso, no específico, sobre coisas que aconteceram lá. Aquilo que nós fizemos durante a pesquisa, de falar com os combatentes, fomos a ligas, falámos com os psicólogos que os acompanham. Foi muito difícil conseguir retirar a informação? Não, até há uma vontade de falar agora. Embora foi curioso constatarmos, por exemplo, que quando falávamos com os ex-combatentes diretamente, o que eles falavam era uma coisa, e depois quando falávamos com a psicóloga, por exemplo, que falava, pronto, que os acompanhava, a versão era um bocadinho diferente, nomeadamente, por exemplo, a questão do racismo. Que eles diziam, não somos nada racistas, nada contra, não é? E depois quando falávamos com a psicóloga, bom, isso não é, a gente até confrontava, a gente ouviu isto e isto, o que é que houve na intimidade? E depois, claro, que o que ela dizia não era exatamente o mesmo. E isto são questões que só se resolvem falando abertamente, enfim. Faz parte do passado, não é um passado assim tão distante, mas não deixa de ser passado, e talvez acho que eles sentem falta de espaço para poder falar abertamente disto sem que a gente lhes aponte o dedo, e talvez por isso o silêncio. E, por exemplo, uma questão curiosa, que nós depois até acabamos por incluir isso no filme, sobre esta questão do racismo, obviamente o negro era caracterizado como um inimigo, né? Não se preparam homens para a guerra predispostos a matar, sem a desumanização do outro, né? Nomeadamente o negro, que é o terrorista, o turra, o assassino, etc. Porque só assim é que um homem, perante uma situação de combate, aperta o gatilho sem hesitação. Mas, por exemplo, com as mulheres era diferente. Havia toda uma erotização da mulher. E pronto, isto foi uma coisa, por exemplo, que foi confirmada. Por exemplo, eu tive longas conversas com a Mina Andala, que fez o papel de Hermínia, e ela disse, eu sempre que entrava num táxi onde era um ex-combatente, ouvia logo o comentário dizendo, eu estive em Angola, eu deixei lá um mulatinho, esse tipo de comentários sexualizados, etc. Portanto, a discussão é difícil, continua-se simplesmente a negar que há um racismo estrutural, e as pessoas nem percebem que isto foram décadas de mentalização, de literalmente lavagem cerebral à escala do país inteiro, e que isso não desaparece de um dia para o outro. Portanto, e como eu vejo muitas vezes esta nova velha extrema-direita a querer reescrever a história, que põe as coisas num certo tema, lá estamos nós a mandar-nos para baixo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São factos que aconteceram. Reconhecer o passado. Reconhecer, e às vezes o simples facto de reconhecer é um ato de apaziguamento. Uhum. E aliás, eu sinto isso muito por parte das pessoas, das nossas ex-colónias. Às vezes o que elas querem simplesmente é um reconhecimento que isso aconteceu. E isso, só isso é um grande passo em frente para apaziguar essas velhas feridas. Na verdade, é tão simples ou tão complexo quanto isso. Porque talvez nesse momento essas pessoas se sintam vistas e reconhecidas do sofrimento e a agressão brutal pela qual passaram. Ainda bem que já referiste a Mina, porque queria trazê-la para cima da conversa, a Mina e o Zé Martins, porque estamos aqui com duas performances absolutamente incríveis. O Zé Martins chegou a ganhar o prémio no Festival de Hong Kong, se não estou em erro. Não, de Xangai. Xangai, de melhor ator. Que diga-se, é a primeira vez que um ator português ganha um prémio no Festival de Classe A, porque é um festival gigante, está ao nível de Cannes, de Veneza, essas coisas. É a primeira vez que um autor português ganha um prémio desses. Ele que foi uma coisa mesmo espetacular. E acredito que naturalmente estejas profundamente orgulhoso da performance de ambos. Eu, pelo menos, como espectador, fico muito feliz e acho que nunca tinha visto um papel deste tipo ou dentro deste neste âmbito tão, tão bem interpretado, sobretudo o Zé está. Sim, aliás, a Mina ganhou agora nos Caminhos do Cinema Português o prémio de melhor atriz. E okay, sim, ó, é assim, eu faço castings longos porque os atores são a carne e o osso dos meus personagens. Uma coisa é nós estarmos na nossa intimidade sozinhos a escrever um argumento e imaginar diálogos. Outra coisa é depois quando chegamos à rodagem e ter essas palavras na boca de um ator ou de uma atriz. E então eu faço processos bastante longos de casting, porque sei que vou ter que conviver com eles muitas semanas, muitas horas, muitas vezes sob stress, e que se aquilo não houver uma fusão mais ou menos perfeita e verdadeira entre aquilo que foi imaginado e depois aquilo que eles me conseguem dar, não funciona. Pronto, eu faço um cinema de proximidade, eu costumo dizer que faço o cinema dos afetos, eu trato com carinho os meus personagens, não os julgo, mesmo quando eles são personagens detestáveis, como muitas vezes é o Armênio no filme, que é um indivíduo racista, irracível, que maltrata o filho, mas ainda assim ele é tratado, enfim, com humanidade, com honestidade. Lá está, é que tu ofereces esse contexto também para a personalidade dele ser assim. E muitas claro. Vezes não vemos essa dualidade dos personagens, só vemos personagens completamente unilaterais, só vemos personagens uniformes que não têm essa profundidade. Sim, porque eu acho que nós não somos a preto e branco, não somos maniqueístas, todas as pessoas têm um lado bom e um lado mau. Mesmo a pessoa mais virtuosa do mundo pode, com certeza, terá qualquer coisa de mau humor ou de intratável, e eu acho que é mais interessante e sobretudo mais honesto e verdadeiro quando nós retratamos os personagens dessa forma. Portanto, todos eles têm lados bons e lados maus, e isso é o que os torna humanos. E foi isso que eu quis mostrar, exatamente, por exemplo, nomeadamente com o personagem, o Armênio, né? Portanto, que a gente apontaria facilmente o dedo como o homem reacionário fascista. Mas eu quero também perceber porque é que ele é assim, que as coisas não acontecem por acaso, né? Porque é que nós temos uma quantidade tão grande de homens nessa geração com esse tipo de comportamento? Porque cresceu nessa mentalidade. Nós temos que ter consciente que foram mobilizados para a guerra 80% dos nossos jovens, portanto não, é uma geração inteira. Foram cerca de 80 mil, se não me engano, que foram mobilizados. Portanto, e o que aconteceu a essas pessoas que foram mentalizadas para olhar o negro como um inimigo, como uma ameaça, etc., e depois a guerra acaba, há uma revolução e tipo, volta lá para a tua terra e desenvencilha-te, e nunca ninguém conversou com eles sobre nada. O país mudou radicalmente em 50 anos, né? O negro hoje tem uma posição completamente diferente na nossa sociedade, é o professor, é o apresentador do telejornal, é o namorado da filha, e estes homens se calhar cristalizaram com essa mentalidade lá de trás, e isso tem que ser olhado frontalmente, sem apontar dedos, que foi isso que eu tentei fazer, tipo, sem pôr uns de um lado outros do outro, e olharmos para eles, tentar compreendê-los, e acho que é essa reflexão que nos faz um pouco falta. Enfim, acho que estamos num momento particularmente sensível de convulsão na nossa sociedade, né, em que estamos entrincheirados, cada um, sim, do seu lado, a apontar o dedo para o outro, e pronto, e se continuamos com este percurso, vamos desatar todos à batatada, que já não falta muito, já tem acontecido. E eu queria um pouco desentrincheirar as posições e pôr-nos a olhar um de um lado para o outro, que é o que acontece no filme, ao fim e ao cabo. Aquele homem, agora idoso, vulnerável, a precisar de ajuda, é obrigado a lidar com aquela mulher negra, e ela que evitaria sempre o contacto com aqueles ex-combatentes que só mandam bocas poleiras, porque trabalha ali, porque ele é mais um utente do lar, também tem que lidar com ele. E acabam por estabelecer contacto, conversar, dizer as coisas mais íntimas, e é nesse momento que nós conseguimos ver o outro, e que não quer dizer que concordemos, pelo menos somos capazes de vê-lo e entendê-lo um pouco melhor, a outra parte. E quem sabe estabelecer-se um laço. É, foi isso que eu pretendi fazer com o filme. Bom, o nosso tempo está a terminar. O filme já estreou no circuito comercial. Não consegui falar contigo a tempo nessa altura. Entretanto, já esteve também nos caminhos do cinema português, como já referiste, em Coimbra. Onde é que as pessoas poderão ver o filme agora durante dezembro, janeiro? Ora, nós em dezembro temos uma... Cá em Portugal e lá fora. Portanto, nós estamos agora de saída para Istambul. Vamos estar lá no Festival de Cinema em Istambul. Logo a seguir vamos para Macau, que um ciclo de cinema da Cinemateca Macaense sobre cinema luso-chinês. O filme ainda, aliás, passou ontem a última sessão em Bogotá, e vamos ter em Portugal agora uma sessão em cineclubes. Temos já marcado dia 15 de dezembro em Lisboa, no Turim, no Cineteatro de Turim, às 19h30, se não me engano, e já temos em janeiro sessões para Aveiro e São João da Madeira, e penso que é em março em Vila Real. Portanto, agora vamos ter essas sessões, e o filme ainda está na Casa do Cinema de Coimbra esta semana, em uma sessão por dia. Portanto, agora é aquele percurso que se segue dos cineclubes um pouco por todo o país. Pronto, a gente vai divulgando nos nossos canais, e para o ano que vem há de passar depois na RTP. No final do ano que vem, se precisares de uma mãozinha com a sessão de Aveiro, avisa. Ah, é? Ah, ok, está bem. Que eu posso dar, eu dou lá um salto. Sim, estou em Lisboa, mas sou de Aveiro. Ok, está bem. Vai ser no Aveirense. Sim, tá, vai ser no Aveirense, se não me engano, está para dia 20 de janeiro. Ok, boa sala. Sim. Pronto, António, muito obrigado pela obrigado conversa. Muitos parabéns pelo filme, mais uma vez. Votos de imenso sucesso. Obrigado. Ainda para o caminho que o filme está a fazer. Próximos projetos, ainda estás focado neste e na distribuição e na mostra deste, ou já estás a planear? Sim, eu agora estou a retornar ao processo de escrita, que de um próximo projeto que, se tudo correr bem, até conseguirei filmar no ano que vem, mas que, pronto, enfim, o tempo passa, os projetos são sempre demorados, entre a primeira escrita e o aproximar da rodagem passa-se algum tempo, bastante tempo normalmente, então mudam as ideias também, não é? Ou melhor, a gente reajusta as ideias. E então estou a voltar, agora que está a passar a azáfama da estreia, estou a voltar ao processo de escrita, que é sempre um processo longo e demorado, para mim o mais difícil de todos. É, não é? É sempre. Sim. É sempre mais, não há nada, mais tenebroso que uma página em branco. Neste caso já não está em branco, mas enfim, agora surgiram ideias novas, e obviamente também quando fazes um filme percebes melhor o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e depois tens o retorno das pessoas, dos espectadores. E a ideia agora é voltar à escrita, reajustar e partir para o próximo. Acho que o mais chato às vezes é mesmo estarmos a tirar a coisa, quase que estarmos a arrancar a nossa alma para pôr, para pôr em palavras. Acho que isso é o mais complicado. Sim. Às vezes. Mas sim, pronto. E antecipar, pronto, tens que imaginar como é que vai ficar no ecrã, enfim, não é, sim, fácil. Sim. Pronto, António, mais uma vez, muitíssimo obrigado, até à próxima. Obrigado, Manuel. A Memória do Cheiro das Coisas, filme de António Ferreira com José Martins e Mina Andala, está então ainda nos cinemas em Coimbra, e está a fazer tanto o circuito dos cineclubes um pouco por todo o país, e muito precisamos deles, como também o circuito de alguns festivais internacionais, toda a sorte do mundo para eles, é um excelente filme, merece ser visto, e se calhar ainda vamos falar dele quando surgirem as nomeações para os prémios FIA. Já agora, podem ter reparado, durante a entrevista passámos alguns excertos da banda sonora original do filme, de Luís Pedro Madeira, que o António gentilmente cedeu para este podcast. Está feito por hoje, foi muito mais longo do que eu esperava, muito mais longo do que se calhar vocês também esperavam. Tenho que agradecer a quem está desse lado e a quem teve paciência para ouvir tudo ou mesmo partes. Não se envergonhe, não há que ter vergonha nisso. Apresentação, edição, produção, sonoplastia, montagem, imagem de capa, sabe-se lá como, tudo feito por mim, Manuel Reis. Quando houver outras pessoas para dividir o trabalho, certamente que estarão aqui presentes nesta espécie de ficha técnica. Eu volto no próximo episódio, que não é para a semana, parece que está, o segundo episódio já está disponível. Ninguém me tinha dito isto, mas parece que sim. Por isso, subscrevam o podcast onde quer que ouçam os vossos podcasts e podem já ouvir o segundo episódio, que começa apropriadamente já a seguir.